Valeu. Jorge Matheus, flor pro Flávio Nascimento. Ele é lá de Volta Redonda, mas ele mora em Carandaí. Lá em Volta Redonda, nosso programa passa na Acesa FM. Ô Flávio, nós temos 128 amigos em comum. O Flávio é cantor, né? Seja muito bem-vindo. Flávio, não tem música sua aqui, não. Manda pelo e-mail programacleitoaguiar@gmail.com que eu vou mostrar na discoteca do Cleitão, tá bom? A Rosa Viana de Brasília é minha nova amiga do Facebook, número 4.430. O Flávio recebeu o número 4.206. Éder e Elton, Country Clube Sertão. Se eu fosse um cantor americano e todo dia no cinema a gente vê, a meninada ficaria ouriçada, eu pintaria nas novelas da TV. Como eu canto as coisas do meu país, o povo diz que a importada que é bacana. Às vezes curtem o mesmo som que eu canto, diz que é bonito só por ser americano. Às vezes curtem o mesmo som que eu canto, diz que é bonito só por ser americano. Vejam só que confusão, pra eu poder ser ouvido em meu país, ter que formar um country club sertão, pra eu poder ser ouvido em meu país, ter que formar um country club sertão. E tinha ido curtir um som beleza, pra esnobar diz que curtiu o country music. Aqui pra nós isso é moda sertaneja. Eu canto sempre a linguagem do caboclo. Tem muita gente dando fora e não se cala, tenta enganar pra dizer que é moderno. Enrola a língua, mas não sabe o que fala. Tenta enganar pra dizer que é moderno. Enrola a língua, mas não sabe o que fala. Vejam só que confusão, pra eu poder ser ouvido em meu país, ter que formar um country club sertão. Pra eu poder ser ouvido em meu país, ter que formar um country club sertão. Éder e Elton, Country Club Sertão, do Cleito Aguiar e do Paraná, pro cantor Rogério Midlers. Ele é de Itabuna, na Bahia, mas mora aqui em Brasília. É o rei dos casamentos, né? O Rogério canta bem demais da conta e ele tá participando de tudo quanto é casamento. Casamento de gente rica aqui, né? Ele agora achou onde a coruja dorme, né? E o Rogério tá chegando para fazer parte do nosso Facebook, número 4.435. Rogério, um abração para você, seja muito bem-vindo. O pessoal dos Louquinha pro Forró também chegando, recebendo o número 4.436. E o Alessandro Dias Vital, meu conterrâneo de Coromandel, número 4.437 do Facebook do Cleito Aguiar. Sejam muito bem-vindos. Osmano e Manito, Coração Sem Vergonha. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Deste meu peito, se quiser chorar, que chora. amava tanto amor, coração despediu e foi embora. Coração, você não presta, dentro do meu peito implora. Amor, troca por amor, coração, e não pede por esmola. Coração bate sem jeito, dentro de um peito magoado. Eu lhe peço, não me julgue, coração, que também será julgado. Por amar a quem não presta, você será condenado. Perdeu a vergonha, coração, por amar sem ser amado. Você perdeu a vergonha, coração, por amar sem ser amado. Coração, estou sabendo que você corre perigo. Dizem que você não gosta, coração, da mulher que está comigo. Tenha calma, coração, estou sofrendo contigo. Dessa mulher, coração, sou seu dono e seu amigo. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Os Mano e Manito, da discoteca particular do professor Júlio César Rezende, Coração Sem Vergonha. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A sua participação no nosso programa, para mim, é de vital importância. Eu fico feliz de saber que você está me ouvindo, mas fico muito mais feliz quando você participa, viu? Entre no site radioestudiobrasil.com.br, tem lugar de você deixar o recadinho para mim lá, tá bom? Eziel e Alessandra, na Casa do Milagre. De milagres, Jesus desce a Cafarnaum pra descansar, e uma grande multidão o aguardava, em sua casa esperava para ouvir Jesus falar. As palavras de Jesus impactavam, como flechas penetrava os corações, e aquela multidão o apertava, e muitos até choravam à espera de um milagre. Quando de repente quatro homens de fé se aproximam, trazendo um paralítico deitado em sua cama para ser curado. Tentaram entrar pela porta, mas não deu. quatro olhos, quando existe fé, o mal não consome. A esperança de um coração foi a fé. Quem levou os quatro homens ao sacrifício e desceu seu abrigo onde estava Cristo, e foi curado na mesma hora. De repente alguém então gritou: tem milagre nessa casa. Quando Jesus está na casa tem milagres. Quando Jesus está na casa tem unção. Quando Jesus está na casa tem poder. O surdo ouve, o mudo fala, o cego vê. Quando Jesus está na casa não falta alegria. A cura acontece, Deus faz maravilhas. Quando Jesus está na casa as portas se abrem. Vim aqui pra te dizer que tem milagre nessa casa. Cristo, e foi curado na mesma hora. De repente alguém então gritou: tem milagre nessa casa. Quando Jesus está na casa tem milagres. Quando Jesus está na casa tem unção. Quando Jesus está na casa tem poder. O surdo ouve, o mudo fala, o cego vê. Quando Jesus está na casa não falta alegria. A cura acontece, Deus faz maravilhas. Quando Jesus está na casa as portas se abrem. Vim aqui pra te dizer que tem milagre nessa casa. Quando Jesus está na casa tem milagres. Quando Jesus está na casa tem unção. Quando Jesus está na casa tem poder. O surdo ouve, o mundo fala, o cego vê. Quando Jesus está na casa não falta alegria. A cura acontece, Deus faz maravilhas. Quando Jesus está na casa as portas se abrem. Vim aqui pra te dizer que tem milagre nessa casa. Milagre nessa casa. Que tem milagre nessa casa. Eziel e Alessandra, na casa do milagre, para o meu amigo Fabiano Lago, filho da princesa, aqui no Riacho Fundo, meu novo amigo do Facebook, número 4431, o Eduardo Monteiro, de Brasília, o 4432, o Vitor Lara, advogado também de Brasília, 4433, a minha conterrânea Núbia Regina Silva, de Coromandel, e o Fausto Costa, de Goiás, lá na terra da Cora Coralina, né? Recebe o número 4435. Fausto, seja muito bem-vindo, você, a Núbia, o Vitor, o Eduardo e o Fabiano Lago. Tem lugar para todo mundo, isso aqui é igual coração de mãe, né? Gino Ingênuo do Caquinho, Modeuso. Da tua testagem tão besta, umas bobagens tão boba, você me largou e eu me deixou, eu na solidão sofrendo tão só quando você se escafedeu. Ou vai com a terra te comer, ou te vindo embora e pedi pra Modeuso. Modeuso excomunga esta mulher e não mais me quer, mata ela pra eu. Modeuso excomunga esta mulher que não mais me quer, mata ela pra eu. Trucida, meu Jesus. Oh, Modeuso, mande logo aí de rir pra mim.

E a minha vida eu sei, e cada dia que se vai aumenta o meu desejo. Só penso em você. Eu quero sentir sua boca em mim, poder te abraçar novamente sem fim. Tá mais que na cara que eu te preciso pra sobreviver. Você corre embora com meu coração, deixou no lugar essa dor que devora. E só de saber que vou ter outra noite, triste noite, solidão me apavora. Deus, como eu te amo. A sugestão do Bejar, Edson Hudson, Só Penso em Você. Olha, se você tiver com um trabalho novo, quiser fazer uma divulgação, o Flávio Bejar é um dos maiores divulgadores do Brasil, especializado em Minas Gerais, viu? Dá uma ligadinha para 61998136601, porque o Flávio trabalha para mim há muitos anos, para mim, para Chico Rei Paraná, Chitãozinho Chororó, Vitor e Léo, essa turma toda, né? Ele faz um trabalho maravilhoso de divulgação, por isso é que eu estou recomendando aqui no nosso programa. E ele toda segunda, quarta e sexta ele faz uma sugestão aqui dos artistas que ele está divulgando, né? Como agora ele apontou aí, Edson Hudson com a sua música Só Penso em Você. No próximo bloco, Rick Renner, Gustavo Lima e Fátima Leão. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. O ano de 2001 vai ser lembrado nos livros de história pelos inusitados ataques terroristas aos Estados Unidos em 11 de setembro contra as Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York e ao Pentágono nos arredores de Washington. Nesse mesmo ano, a dupla Rick Renner gravava Escolta de Vagalumes. Voltando pra minha terra, eu renasci. Anos que fiquei distante, acho que morri. Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros, que ao cair da tarde num velho terreiro a gente cantava as mais lindas canções. Viola afinada e na voz, dueto perfeito. Longe eu não cantava, doía meu peito. Na cidade grande só tive ilusões. Mas voltei, eu voltei. E ao passar a porteira, mate o perfume. Eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, eu chorei. Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro, a felicidade misturou o meu pranto com o orvalho da noite desse meu lugar.

e cada vez mais esses alimentos estão presentes na nossa vida. Agora, você quer saber, os médicos fizeram aqui um ranking dos 10 alimentos piores para a saúde. Em décimo lugar ficou o sorvete. Os sorvetes apresentam altos níveis de açúcar e gordura trans, além de corantes e saborizantes artificiais, muitos dos quais contêm neurotoxinas, substâncias químicas que causam sérios danos ao cérebro e ao sistema nervoso. Em nono lugar, salgadinhos de milho. Desde que os alimentos transgênicos surgiram, a grande maioria do milho que ingerimos é considerada comida Frankenstein. Nesse tipo de alimento, pode causar, entre outras coisas, flutuação dos níveis de açúcar no sangue e, consequentemente, alteração de humor, ganho de peso e irritabilidade. Outro perigo é que a maior parte desses salgadinhos é frita em óleo e vira ranço e está ligada a processos inflamatórios. Em oitavo lugar, a pizza industrializada, aquelas que são vendidas congeladas, apresentam alto nível de condicionadores de massa artificial e conservantes. Produzidas com farinha branca, as pizzas são absorvidas pelo organismo e transformadas em açúcar puro, o que causa o ganho de peso e o desequilíbrio dos níveis de glicose no sangue. Em sétimo lugar, a saborosa batata frita. E elas contêm gordura trans e uma perigosíssima substância cancerígena, a acrilamida, que se forma quando a batata branca é aquecida em alta temperatura. Quanto à fritura, o mesmo ocorre com os salgadinhos de milho, ou seja, o óleo se torna rançoso e pode causar inflamações, além de problemas cardíacos, câncer e artrite. Em sexto lugar, na lista dos piores alimentos, salgadinhos de batata. Causam todos os danos das batatas fritas comuns e ainda trazem malefícios nutricionais à saúde. Esses salgadinhos contam com níveis mais altos de acrilamida, que é uma substância cancerígena, como eu já disse logo atrás. Em quinto lugar, vem o inocente bacon. O consumo diário de carnes processadas, isso inclui o bacon, pode elevar o risco do surgimento de doenças cardíacas em 42% e diabetes em 19%. Outra coisa, um estudo da Universidade de Colômbia descobriu que comer 14 porções de bacon por mês pode danificar a função pulmonar e aumentar o risco de doenças no órgão. Em quarto lugar, cachorro-quente. Uma pesquisa da Universidade do Havaí aponta que o consumo de cachorro-quente e outras carnes processadas pode aumentar o risco de câncer no pâncreas em 67%. O ingrediente encontrado tanto no cachorro-quente quanto no bacon é o nitrito de sódio, a substância cancerígena, e está relacionada a doenças como leucemia em crianças e tumores cerebrais em bebês. Outros estudos apontam que ela pode colaborar com o desenvolvimento do câncer colorretal. Os três primeiros lugares das comidas, das piores comidas que você pode ingerir, eu vou passar no programa de amanhã, tá bom? É, a gente tem que prestar atenção nisso. Agora, graças a Deus, essa turma que falou aqui, eu não como quase nada. De vez em quando uma batatinha frita, né? Mas o resto eu não. Eu já corro, né? Negócio de gordura, já corro. Depois que você passa de uma certa idade, tem que cuidar, né? Pedro Paulo e Matheus, sinto saudades. Você foi embora, no meu peito mora tudo de você. Sinto falta do teu cheiro e do teu beijo, como te esquecer. Mas só você não vê que o nosso amor ainda existe. Só você não vê, mas só você não vê que o grande amor da minha vida sempre será só você. Sinto saudades, eu vou contando as horas pra te ver. Sinto saudades, volta logo amor, tô louco, louco pra amar você.

sai na maioria das casas, eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa e na maioria das casas eu também não posso entrar. Meu Nordeste apresentou Lúcio Barbosa Cidadão para o Giovanni Mendes Luz. O Giovanni é dos melhores do mundo, né? Uma trupe de teatro aqui de Brasília. Eles são engraçadíssimos e fazem sucesso no Brasil inteiro. E ele agora faz parte do nosso Facebook com o número 4.446. Quando você vê falar num show dos melhores do mundo, você pode preparar, vai que você vai dar risada até mijar para as pernas abaixo. Ai, ai, ai. As lorotas boas, viu? São as rapidinhas. O caipira, né? O caipira falou assim: Deus do céu, rapaz, entrou correndo em casa, né? Deus do céu, rapaz, meu irmão caiu na cisterna. E a mulher dele perguntou: morreu? Eu falei: ai, não sei, tá de noite, nós vamos esperar clarear pra ver. O camarada viu uma mulher bonita passando, ele todo saidinho, mineirinho, meu colega, né? Passando assim, ele quis dar uma de né? Ela toda de branco e tal, e ele quis dar uma de esperto, né? Falou assim: ei, moça, eu queria sofrer um acidente só pra modo de ser cuidado por essa belezura que é a senhora. A mulher falou assim: vai ter que ser um acidente bem grave, eu sou parteira. Aí a patroa chegou pra empregada e falou assim: como é que você explica o chinelo do meu marido no seu quarto? Patroa, isso não tem explicação não, porque ele só vem descalço. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Hoje é o aniversário da minha amiga Judite Camargo aqui em Brasília, da minha amiga Terezinha Rodrigues lá de Coromandel, da Tainara Rodrigues Prado, da Simone Campos, do meu amigo Júlio Jardim, jornalista, apresentador de televisão, do Dr. Paulo Castelo Branco, né? Que inclusive vai estar no domingo conversando comigo no programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, a Natália Martins Fontes Rocha, o Paulo César Gourmão, o Heitor Bagatini e o Diego Camilo. Todos fazendo aniversário, recebendo nossos parabéns, votos de muita paz, muita felicidade, muita harmonia no lar, muito sucesso na carreira profissional e pessoal. E para você que está fazendo aniversário hoje, eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 91, Deus, o nosso protetor. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor.

Nunca vi mineiro rastar dinheiro. Se é banqueiro, diz que é só remediar. A sutileza é o que ele sempre busca. Às vezes anda de fusca, mas tem carro importado. A humildade em cada rosto é estampada. Se é dono de boiada, só diz que tem um boi. Mas pra botar um conterrâneo na carreira, é só rolar um queijo, ele despenca na ladeira. Então eu pergunto, moço, me responda por favor. Quais sou? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Então eu pergunto, moço, me responda por favor. Quais sou? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Nunca vi mineiro rastar dinheiro. Se é banqueiro, diz que é só remediado. A sutileza é o que ele sempre busca. Às vezes anda de fusca, mas tem carro importado. A humildade em cada rosto é estampada. Se é dono de boiada, só diz que tem um boi. Mas pra botar um conterrâneo na carreira, é só rolar um queijo, ele despenca na ladeira. Então eu pergunto, moço, me responda por favor. Quais sou? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Então eu pergunto, moço, me responda por favor. Quais sou? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Cleiton Aguiar, o Aissô pro Diego Ponce de Leão, de Brasília. Nós temos 107 amigos em comum e o número do Leão agora no Facebook do Cleiton Aguiar é o 4.448. O Edson Santos, radialista de Palmeiras, Bahia, mas que mora em Franco da Rocha, no estado de São Paulo, é meu novo amigo do Facebook com o número 4.449. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Pedro Bento e Zé da Estrada, Amargurada. Não suportando a sua ausência, eu a procurei. Ao chegar num falso ambiente, eu a encontrei. Pelas cortinas de uma janela vi o meu amor, trocando beijos nos braços de outro, chorei de dor. A longa noite calma foi passando e veio a madrugada. Embriagada, debruçou na mesa, sozinha ficou. Amargurada pela grande mágoa tinha em suas mãos. Era o retrato do dia sagrado da nossa união. Ela me conheceu e veio me abraçar. Quis me beijar, mas os seus carinhos eu não aceitei. E dos seus olhos vi quando caíram lágrimas de dor, por compreender que chegou ao fim de um grande amor. Deu adeus àquela mulher que foi minha vida. E do seu dedo tirei a aliança que uniu nosso amor. Saiu chorando na sombra da noite, desapareceu. Desiludida, seguindo o caminho que o mundo lhe deu. Relembrando Goiá, Pedro Bento e Zé da Estrada, amargurada para minha conterrânea de Coromandel, Sivone Rodrigues, que mora aqui pertinho de Brasília, em Águas Lindas de Goiás, onde o meu amigo Hildo Candango é o prefeito e o meu amigo Luiz Alberto é o vice-prefeito, né? Ô Sivone, seja bem-vindo, seu número é 4.450 e você agora já faz parte do nosso Facebook, tá bom? Seja muito bem-vindo, um abração para os meus amigos de Águas Lindas de Goiás. A frase irretocável de hoje é de autoria anônima. Nunca desista de nada só porque é difícil. Afinal, o que é difícil de se conquistar, também é difícil de se perder. Nunca desista de nada só porque é difícil. Afinal, o que é difícil de se conquistar, também é difícil de se perder. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Andresa. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. No próximo domingo, às 9 da noite, o povo tá variando um pouco, né? Às vezes passa às 9, às 8h30, de noite tem o programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar na Rede Brasil de televisão, tá ainda na implantação da programação, às vezes muda um pouquinho de horário, né? Você pode entrar no site rbtv.com.br e descobrir como é que você faz para assistir o programa em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Nesse domingo, eu vou conversar com o Dr. Paulo Castelo Branco, ele é jornalista, ele é advogado e é escritor também, e com o comunicador de Brasília, apresentador de televisão e radialista, Toninho Pop. Duas entrevistas muito interessantes neste domingo no programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Andresa, Faz Biquinho. A gente briga, a gente chora, faz biquinho de bobeira, e depois tá tudo bem. Quando a gente fica junto, rola de toda maneira, e é o amor que a gente tem. Meu amor, o que é que eu faço pra viver contigo assim? Sei que estou apaixonada, desse jeito é ruim pra mim. O que acontece, só você tem razão. Mas tudo passa, coisas do coração. A gente briga, a gente chora, faz biquinho de bobeira, e depois tá tudo bem. Quando a gente fica junto, rola de toda maneira, e é o amor que a gente tem. A gente briga, a gente chora, faz biquinho de bobeira, e depois tá tudo bem. Quando a gente fica junto, rola de toda maneira, e é o amor que a gente tem. Meu amor, o que é que eu faço pra viver contigo assim? Sei que estou apaixonada, desse jeito é ruim pra mim. O que acontece, só você tem razão. Mas tudo passa, coisas do coração. A gente briga, a gente chora, faz biquinho de bobeira, e depois tá tudo bem. Quando a gente fica junto, rola de toda maneira, e é o amor que a gente tem. A gente briga, a gente chora, faz biquinho de bobeira, e depois tá tudo bem. Quando a gente fica junto, rola de toda maneira, e é o amor que a gente tem. A gente briga, a gente chora, faz biquinho de bobeira, e depois tá tudo bem. Quando a gente fica junto, rola de toda maneira, e é o amor que a gente tem. A gente briga, a gente chora, faz biquinho de bobeira, e depois tá tudo bem. Quando a gente fica junto, rola de toda maneira, e é o amor que a gente tem. É o amor que a gente tem. É o amor que a gente tem. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Andresa, Faz Biquinho. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite. Quem me mandou essa música foi o Paulo Maciel. Paulo, um abração para você, muito obrigado, viu? A Faculdade da Música vai trazer dois grandes mestres. Atenção, meninos, já para a sala de aula. Tião Carreiro e Pardinho, Punhal da Falsidade.